Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está aqui Maurício Dantas. Pra variar. Pois é, pra variar, depois de um belíssimo golpe que o nosso calvo de plantão interpretou, né, sobre esse podcast mais uma vez, e um plot twist em cima da hora, né, Maurício Dantas? Os calvos são terríveis, nossos ouvintes calvos, vocês também são terríveis. Pois é, Maurício Dantas não iria gravar hoje, porque ele estava com a casa dele abarrotada de parentes, mas então iríamos gravar eu e Dãozinho, né, doce ilusão a minha, porém... O plot twist foi que todos os parentes foram embora da casa de Maurício Dantas e o Dãozinho sumiu. Então o plot twist foram os parentes terem ido embora da casa de Maurício, não o Dãozinho ter sumido, né? É, o plot twist seria se o Dãozinho aparecesse mesmo, né? Ah, isso é verdade. É verdade mesmo. Mas vamos deixar de churumelas e vamos falar das nossas leituras, Maurício Dantas. Brinde-nos sobre o que você leu essa semana. É, porque aqui a gente veste a camisa, né? É verdade. Apesar de gravar sem camisa, mas... No meu caso, estou só de cuecas. É, eu tô só com meu short do Jetsons de dormir. É verdade, eu posso provar. Não, já provei, não. Da outra vez eu tive que provar que eu tinha um short dos Ursinhos Carinhosos, não foi? É verdade. Enfim, eu li, cara, e assim, ler talvez seja uma palavra muito forte para o que esse gibi pede. Sabe, passei os olhos na não história do gibi Wolverine. Olha, até eu já usei o sotaque aí, né? Wolverine Revenge. É o Jonathan Hickman com o Greg Capullo, que é o Jonathan Hickman, assim, do mundo bizarro, né? Não tem Excel, não tem tabelinha, não tem gráfico, não tem textinho explicando. Olha, texto não tem quase nada. É basicamente aquele Batman, o Último Cavaleiro da Terra, que também é escrito, desenhado pelo Capullo, só que escrito pelo Hickman e desenhado pelo Capullo. É um gibizinho aí pós-apocalíptico, né? Aconteceu uma grande merda, um universo alternativo, que aconteceu uma grande merda aí e o mundo tá de cabeça para baixo. Lembra um pouco até aqui aquela parte ali dos flashbacks de... Como é o nome? De Old Man Logan, né? O velho Logan. Sim. Que o mundo tá indo pro buraco ali. E os vilões estão fazendo a festa. Podia até encaixar, né, mais ou menos naquele momento aí. Não fosse o Wolverine ter matado todo mundo como matou em velho Logan. Mas aqui a gente vai ter uma missão da SHIELD. Que eu já esqueci pra que é. Porque nada faz sentido. Nada importa muito nesse gibizinho. E junta o Bucky, o Capitão América, o Wolverine... E alguns agentes da SHIELD. E quem mais mesmo? Oh, peraí, eu já esqueci. Tem o Nick também. Fury. Tem o Nick Fury, né? É, aparece o Fury, aparecem alguns agentes, assim, o Dudu Dungan, a Tessa, né? A Contessa. Sim. Valentina. Valentina, de La Fontaine. E a gente vai ver morrendo aí a galerona toda enquanto os personagens vão tentar realizar essa missão que o filme passa pra eles. É bem... A A ideia é ser um pega, mata e come, né? E... Mas é uma história invasão de base, né? Invasão de base. Bem invasão de base. A ideia é essa, né? Não é ser nenhuma coisa maravilhosa, sensacional. Mas veja, Marcos, curiosamente, é o segundo gibi esse ano. Tá nesse semestre. Não, já estamos no segundo semestre, né? Que a gente fala de um gibi do Hickman que não vai pra lugar nenhum. O primeiro foi o Doom, né? Sim. Que ele, na verdade, só colocou um texto aqui e ali, como ele mesmo disse, colaborando com o artista. Beleza, nada contra. Mas aqui, realmente, é ele no modo As Contas não Param, seguindo esse Wolverine, né? Que fez esse auê todo aí. Por meses a fio, o Capullo foi postando teasers desse gibizinho. Até finalmente revelar em que se tratava mesmo do gibi do Wolverine, que saía, que saía pancadaria pura e tudo mais. E não contentes com a pancadaria pura, fizeram uma pancadaria puríssima, né? Lançando a versão Red Band, que é a nova modinha da Marvel. Lançar a versão mais sangrenta dos gibis sangrentos, como aconteceu em Blood Hunt, que a gente comentou aqui já. Pra até aí um público que curte mais explícito, né? A violência, tem mais sangria, tem uma página que é diferente também, que rodou aí no Bleeding Cool e Cia da vida. E, assim, gostei e não gostei, sabe? Acho que tinha potencial pra fazer uma coisa legal, legalzona mesmo, assim, ou pelo menos um massa velho, mais massa velhístico possível. Mas é besta, talvez até por essa similaridade com esse último Cavaleiro das Trevas, é o último Cavaleiro da Terra. Que também saiu, por sua vez, a gente comentou aqui quando falou da Mulher Maravilha, Terra Morta, né, do Warren Johnson. Que é mais ou menos o mesmo conceito, mas muda o personagem principal. E eu acho que o Capullo tá oscilando demais nesse gibi. Eu tô numa página aqui mesmo, que o Fury tá explicando, né, tem o Clay Corterman, tem a Maya Hill e tem o Dudu Dunga. E aparece um close no Capitão América e o Capitão América tá desfigurado, sabe? Parece que pegou um brucutu qualquer assim, com aquela cabeça disforme, e botou a roupa do Capitão América. Aí ele bota, né, a roupa clássica do Capitão América, mas tem uma golinha diferente. O Bucky tá com uma roupa meio de filme, meio dos gibis, enfim. Só o Wolverine que tá com a mesmíssima roupa amarela clássica, que é o que o Capullo queria desenhar. Mas aí você já vê o Buck no quadro do lado já tá parecendo o desenho do Romitinha, né? Quando o Romitinha desenhava com o Peter Parker todo surrado, com a cara inchada. Esse é o Buck dele. Aí tem um Fury massa, tem um Dugan massa, aí na outra página tá tudo estranho de novo, aí o Capitão tá legal. Enfim, eu gosto muito do Capullo, eu acho que ele em narrativa sempre foi muito bom. Ele não tem preguiça de desenhar, enfim. Ele é um baita desenhista de gibizinho, eu gosto pra caramba dele, desde que ele desenhou lá aquele primeiro arco dele do Spawn, acho que até o Morrison que escrevia, né? Que tem o Redentor, é o Anti-Spawn. Não sei, eu chegarei nessa parte porque eu estou comprando Spawn Origins, o volume 2 está para chegar aqui na minha casa, mas chegarei nessa parte. Sim, me julguem. Enfim, não, eu tava vendo aí outro dia, nosso amigo Seba, né? O Daniel, lá do Poptopia, entrevistando o cara, acho que é daquela Comic Boom, dizendo que Spawn é um gibi que chega e acaba, bicho. Tá todo mundo aí nesse hype do Soldado do Inferno. O Mike Farland me sorri, né? Os bonequinhos do Mike Farland que eu não tô comprando, a galera tá dando dinheiro pra ele de gibi. Então é isso. É um gibizinho que vale a pena ler? Sei. Se você não tiver nada pra fazer, talvez valha a pena. Mas pra acabar, vai meia hora depois você vai esquecer o que aconteceu pela primeira vez. Saudoso filme, grande filme, né? Do saudoso Adam Sandler, né? Adam Sandler, como se fosse a primeira vez, olha aí. Saudoso tá matando o cara? É porque a graça, se bem que eu não posso falar, eu gosto muito, tem pelo menos dois filmes dele que eu gosto muito, toda vez que tá passando eu paro pra assistir, então não posso falar que é porque a risada morreu com Adam Sandler, porque eu gosto de... Tem pelo menos dois filmes que passa, toda vez que passa eu assisto. Mas eu li esse gibi, li a primeira edição. Quando a gente fala, porque quando a gente tá gravando agora, na semana que a gente tá gravando, já saiu a segunda edição, né? Que a gente ainda não leu. E eu lembro que quando a gente fez o podcast falando dessa nova fase dos X-Men, a gente citou esse gibi, só que eu não, foi erro meu, eu achava que essa era a nova mensal do Wolverine. Na verdade é uma minissérie, e depois que eu comecei a ler o gibi foi que eu percebi que ela é uma minissérie, num futuro numa realidade alternativa, como você falou. E depois foi que eu vi que foi lançada uma outra mensal, que aí sim, uma mensal do Wolverine, que aí se passa nesse pós queda de Krakoa, né? Pós era de Krakoa. Eu, sinceramente, eu li esse gibi e vi que é uma coisa assim que foi feito pro Capullo brincar, né? Porque a história não faz sentido nenhum. Você lê realmente rápido, numa sentada, já diria nosso querido Vitor Azambuja. Mas é isso, é um negócio meio descerebrado, né? É aquela coisa de você ler sem se importar muito, só passando. Como você falou, ler é uma palavra muito forte, é mais ou menos isso. Você meio que não se importa muito ali, você passa pela figura, você lê as figuras e tá bom, né? Porque tem esse plot dessa invasão de base, chega lá, tem o Dente de Sabre, o Ômega Vermelho, o Deadpool, e é uma bagunça, eles são presos e depois são soltos e explode todo mundo. Cara, é uma bagunça. Eu gostaria de dizer, não me orgulho de dizer que eu esperava mais do Hickman, né? Que eu realmente estava bastante ansioso para ler essa história do Wolverine, do Hickman com o Capullo. Eu, assim, faz um tempo que eu li, então, mas eu não lembro de ter visto nada assim tão grotesco como você está falando dos desenhos do Capullo. Eu também gosto muito dos desenhos do Capullo. E a impressão que eu tive foi essa, que esse daqui, na verdade, é um gibizinho que é para o Capullo se divertir, e o Hickman só empresta o nome dele para fazer um plot ali, né? Eu não tive mérito, como eu comentei agora há pouco, não. Dou valor aí, o cara tem que ajudar também os outros e tem que ganhar o dinheiro dele. Não, não, não acho que seja um demérito em si, agora eu acho que é uma grande oportunidade perdida. É verdade, é verdade. Bom, você falou do Hickman, que é um escritor que ainda está com um hype muito forte, né? Mas talvez os últimos trabalhos dele não tenham sido tão bons. E eu vou falar de um gibi, de um escritor que ali eu acho que ele estava no auge dele, mas curiosamente essa parte que eu vou falar não tem tanta influência dele, né? Eu já vou explicar por quê. Para sua decepção, Maurício Dantas, eu comprei alguns ônibus da Panini, para sua decepção. Já falei aqui várias vezes. Na expectativa. Oi? Do primeiro cair no seu pé e machucar seu dedão. Eu só leio eles assim, quando eu apoio numa mesa bem forte, né? Não, não, não carrego na mochila, né? Porque não quero ter uma escoliose, alguma coisa assim. E assim, eu devo dizer que eu comprei esse ônibus sob protesto, porque eu queria muito que isso saísse em formato saga, né? Ou no máximo aquelas edições de luxo, que é um formato mais bacana, apesar de ficar mais caro do que no ônibus. Mas foi o que a Panini decidiu lançar. Eu estou falando da SJA, a Sociedade da Justiça da América, por Geoff Johns. Né? Eu acho que Sociedade da Justiça talvez seja o melhor trabalho do Jones. Assim, melhor trabalho que ele já tenha feito talvez seja em Sociedade da Justiça, seguido ali por Lanterna Verde e Flash. Para mim são os melhores trabalhos dele, assim, de longe, mas eu gosto muito mais de Sociedade da Justiça. Só que os nossos queridos ouvintes, caso os nossos queridos ouvintes não saibam, o título da Sociedade da Justiça, ele não foi escrito desde o início pelo Jones. Ele era escrito pelo James Robinson com o David Goyer. Sim, aquele mesmo David Goyer dos filmes do Batman, que é produtor dos filmes do, salvo engano, dos filmes do Superman, do Zack Snyder. Ele também é produtor, roteirista. Ele mesmo. E o gibi era escrito a quatro mãos por eles, né? E o Jones, ele entrou, salvo engano, no terceiro arco. Ele entrou bem lá na frente, não foi aqui. O James Robinson, quando foi chamado para fazer o título da Sociedade, ele estava vindo de uma fase excelente em Starman, né? Que a gente falou um pouquinho aqui também daquela edição que não é um ônibus, mas é um ônibus mais barato, que é aquela versão Compendium que a DC lançou de alguns títulos. Eu li já o primeiro volume, um calhamaço grande, e agora estou lendo o da Sociedade, que é, esse título surgiu na esteira do LJA, né, da Liga do Morrison, o JLA, né, e aqui era JSA, né, que é justamente para poder emular o que eles estavam fazendo no título da Liga da Justiça. Só que esse ônibus da Panini já são três volumes, né, que aí pega todo o título de Sociedade. Esse primeiro volume, ele tem mais de 1000 páginas, e eu vou falar primeiro de uma maxi-série que foi lançada, que é meio que foi, que se passava no passado, mas é um link para trazer a Sociedade da Justiça de volta, né, para os dias atuais, ou para poder aparecer mais, assim, mais evidentemente nos quadrinhos, que já fazia um bom tempo que eles estavam de fora. E o primeiro arco da história, que é quando eles efetivamente se juntam, né? Essa primeira maxi-série que começa nesse encadernado, nesse ônibus da Sociedade da Justiça, ele tem vários escritores e vários desenhistas, né? Então, além do Goyer e do Robinson, ainda tem história escrita pelo Ron Mars, pelo próprio Jones, pelo Mark Waid, enfim, tem várias, Tom Peyer, e tem alguns desenhistas que também desenharam o título da Sociedade, como o Stephen Sadowski, mas teve alguns menos, tem o Aaron Loprest, teve alguns menos, menos famosos, como um tal de Scott Benefiel. Enfim, ela é uma minissérie que o que eu acho interessante é que ela pega o nome de vários títulos da época da Sociedade da Justiça: Sensation Comics, Smash Comics, Star Spangled Comics, National Comics, Adventure Comics, só esses, All American, né, que eram os títulos dos gibis daquela época, e conta como uma história no passado de um demônio que acaba se dividindo, e aí eles dividem a Sociedade da Justiça, todos eles meio que são recrutados ali pelo Doutor Oculto, e aí tem um plot que envolve o Homem-Hora, e aí mostra um Homem-Hora viajando no tempo, só que na verdade não é o Homem-Hora, o Rex Tyler, né, aquele que toma a pílula Miraculo e fica super forte durante uma hora. É o Homem-Hora robô que surgiu lá em DC 1 Milhão, né, que foi programado com os padrões mentais dele e tal, e ele acaba ficando preso no presente. É uma história, assim, bem ok, nada demais, não faria falta se não tivesse aqui. Eu nunca tinha lido, eu não lembro de ter saído aqui alguma outra vez, mas é interessante você pegar aqueles personagens antigos e ver as ligações com os heróis de legado da Sociedade da Justiça que o James Robson trouxe, né? E aí, depois dessa história, que é uma história bobinha e tal, mas que é interessante por fazer essas ligações, a gente chega no primeiro arco, que é o Justiça Seja Feita, né? Que é quando o Sandman original, né, Wesley Dodds, ele é morto, e aí o antigo parceiro dele, o Sandy, é informado, né, e aí eles fazem o funeral para o Sandman, e aí é quando eles descobrem que tem uma grande ameaça, né, e essa ameaça envolve o Senhor Destino, que estava aposentado desde Zero Hora. Teve aquele personagem que saiu pouquíssimo aqui, ou não saiu nada, que é aquele Fate, ou só Destino, que era era uma versão brucutu anos 90 para o personagem, que ele carregava um facão, usava atirava mini adagas em forma de Anki, tinha um Anki tatuado na cara. Era uma versão bem image do Senhor Destino, e ele aparece também, e ele foi morto pelo vilão desse primeiro arco, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Por que que ele estava sendo caçado, quem tinha matado ele, e aí acaba sendo um plot para juntar essa nova Sociedade da Justiça, que aí é a Canário Negro, o Alan Scott, né, Lanterna Verde Alan Scott, aparece a Stargirl, né, que aqui ainda era a Sideral, o Esmaga Átomo, o Pantera, o Starman, né, o Jack Knight, ele participa nos primeiros arcos, né, justamente porque é o James Robinson que está escrevendo, a Hipólita, a Mulher Maravilha Hipólita, né. E aí eles têm aquela coisa bem clichê de reunião de equipe, eles se juntam para descobrir o que está acontecendo. Surge uma nova Mulher Gavião, que é a Kendra Saunders, que também é descendente de um desses parceiros, um desses heróis da Sociedade da Justiça lá dos anos 40, né? Inclusive nessa história de origem, né, que eles contam no comecinho do ônibus. Aparece o tio dela. E, cara, como é gostoso ler esse gibi, como é divertido. Quando saiu aqui no Brasil, salvo engano, isso não foi publicado na abril ainda, foi publicado a Secret Files em Origins, que também está publicado aqui antes de começar a publicar esse primeiro arco. Ainda naquela fase dos formatinhos, né, pós-premium da Abril, ali no ocaso da DC na Abril. E aí, quando foi para a Panini não publicou logo de cara, né? Ela veio publicar a Sociedade da Justiça na revista da Liga, mas já lá na frente, já com o arco que volta o Gavião Negro. E durante muito tempo isso não tinha sido publicado aqui. Eu lembro que sempre pediam, toda a sessão de cartas, a gente via alguma coisa, sessão de cartas, viu? Na época não era nem sessão de cartas, sessão de e-mails, né, que aparecia nas revistas. Eles sempre pediam e a Panini nunca publicou, até que eles resolveram publicar o primeiro arco na Wizard, na versão da Panini da Wizard. Eu não sei se ainda era com o nome de Wizard ou se já era Wizmania, mas eles chegaram a publicar, não sei se só o primeiro arco, não sei se chegou a publicar o segundo arco também, que é com o Manto Negro, né, o outro filho do Alan Scott, e republicaram essa história agora nesse formato de ônibus. E eu até agora só li esse primeiro arco, né, só li esse comecinho do ônibus, que falo comecinho, mas aí já deve ter bem umas 300 páginas de história, só esse pouquinho que eu falei, e ainda falta muito, porque, salvo engano, esse primeiro ônibus aqui tem 1.200 páginas, eu acredito. E, cara, como é bacana esse gibi, é muito divertido você ver os heróis. Eu sei que tem muita gente que tem algumas críticas em relação aos desenhos, principalmente aos desenhos do o Stephen Sadowski, que é quem desenha esses primeiros arcos, mas eu gosto muito dos desenhos dele. Eu acho que ficou muito bom com os heróis que ele estava querendo, que ele estava retratando ali. E, cara, tá sendo muito bom reler esses gibis, porque me lembra uma época boa, de histórias boas, uma época que eu acho que era praticamente 100% do gibizinho da Liga da Justiça que a Panini lançava era aproveitável, porque vinha a Liga do Joe Kelly, a Sociedade do Jones, o Flash do Jones e o que mais? Eu acho que vinha talvez o que tinha, o que era um pouquinho, que tinha uma qualidadezinha menor, era o Lanterna Verde do Judge Winnick, mas eu gostava do Lanterna do Winnick, então para mim era basicamente 100% de aproveitamento naquela mensalzinha da Liga. E eu tô assim, tô bem ansioso pra terminar de ler, que eu já peguei até o segundo, peguei numa promoção o volume 2, o busão volume 2, e eu já vi que já tem um terceiro busão, mas esse eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu, sinceramente, apesar de estar bem ansioso pra terminar de ler, é um gibi de 1.200 páginas, então eu acabo não pegando ele pra ler todo dia, então muito provavelmente só vou terminar de lê-lo daqui a uns 8 meses, e olha lá. Você lembra alguma coisa desse comecinho da Sociedade da Justiça, ou Maurício? Ah, eu não li esse primeiro arco, lembro exatamente disso aí que você falou, que foi pulado, né, e aí a galera dizia sempre, ah, mas tem esse primeiro arco que é muito bom, é muito elogiado lá fora, eu não sentia tanto esse acesso, né, aos stands que a gente tem hoje, então a galera pedia mesmo em massa, e foi, lembro de ser republicado assim, também não lembro o Ismania, o que foi aquilo. Mas lembro que foi como saiu também aquele arco dos Vingadores com o Esquadrão Supremo, né? Desenhado pelo Saula Roca. Que Saula Roca, meu Deus do céu, bate na boca. Pelo Carlos Pacheco, saudoso Carlos Pacheco. Que saiu também em 2 ou 3 partes no gibizinho da Wizmania, Wizard, enfim. É, eu não lembro, porque eu lembro que desde o começo a Panini publicava quadrinhos, né? Nessa versão dela da Wizard. Só que normalmente eram histórias fechadas, né? Eu acho que talvez a primeira vez que ele publicou um arco foi com a Sociedade. Posso estar enganado aqui, mas eu vou até dar uma olhada aqui, que eu estou até com o Guia dos Quadrinhos aberto, e vou ver como que foi publicado isso aqui. Mas eu acho que foi a primeira vez que foi publicada uma história fechada, assim, um arco maior do que do que 2 partes, alguma coisa assim. Eu tô olhando aqui, ó. Foi publicado ainda com o nome de Wizard Brasil. Deixa eu ver aqui. Salvo engano, começou a publicar na edição número 31 da revista Wizard Brasil, que tem os surpreendentes X-Men do Joss Whedon e do saudoso John Cassaday na capa. Então, foi aqui que começou. Eu acho que foi a primeira vez que eles publicaram um arco maior. E depois de muita gente pedindo esse gibizinho aqui no Brasil. Eu lembro, assim, li o comecinho aí. Acho que li Vícios e Virtudes, ó, um gibizinho que eu adoro também, né? Aquela mini bem legal nessa época, de fato, assim. Provavelmente o título desse podcast é Depreciativo do Jones. Mas eu lembro que nessa época o cara tava muito bem, sim. Tá? Em que pese eu não seja nada fã do que ele fez com o Barry Allen, né? Leia-se trazê-lo de volta à vida e ferrar com o Wally West de vez. Eu gosto muito do que ele fez ali. E sem falar do Hal Jordan também, né? Mas o que ele tava fazendo no Gavião Negro e o que ele fez na Sociedade é muito legal. Eu, há um bom tempo já, Marcos, eu li esse comecinho aí da Sociedade. Já do Jones, pulei a do James Robson, é fato, infelizmente. E não li, se li não tenho lembrança, infelizmente mesmo, do Robson, mas gosto muito, é bem um clima de saudade de tudo aquilo que a gente não leu, né? Que é. Parece que a gente leu isso, principalmente porque esse Zé de Legado tem muita ligação, obviamente, com os que a gente gosta, o Wally West, o Kyle Rayner, lembrando, o Lanterna Verde e Alan Scott não é da Pelpa, sim, mas ele apareceu um bom tempo no gibizinho do Kyle, o Kyle chegou a namorar com a Jade, filha dele. E foi lá que ele viu o Sentinela, inclusive. Enfim, há uma série de ligações aí desses personagens. Então a gente acaba meio que se familiarizando, porque a gente sempre via esses caras como secundários em outras histórias. A Poderosa ali na Liguinha. Enfim, havia uma familiaridade sempre com eles. E aí, tipo assim, pô, seria legal ver todo mundo junto de novo. A última vez que eu vi a Sociedade da Justiça antes disso, acho que foi em Armagedon Inferno. Que é um gibizinho. Eu tenho memórias boas, né? Lembro de comprá-lo no dia que minha mãe tava fazendo mercado. E achar muito feio o texto de Inferno, mas gostar da história em si. Eu não entendi porra nenhuma porque que aqueles heróis estavam no Ragnarok, no Limbo, e morriam e voltavam e não podiam voltar para a continuidade normal. Mas enfim, acho massa a ideia da Sociedade, acho legal essa reintrodução aí. Muita coisa boa foi feita a partir disso. E gosto especificamente daquele arco do Superman do Reino da Manhã vindo, né, para a realidade principal. Isso já na. Isso daí já foi na. Já é bem pra frente, já é no segundo volume, né? Que aí foi quando a JLA virou Justice League of America, né? Que foi quando o escritor do Crise de Identidade, que a Panini tá republicando agora. Pronto, o Brett Meltzer assumiu, né, o título, e aí o Jones continuou, e aí a JSA virou Justice Society of America, né, que aí ele passou a escrever junto com o Alex Ross, né, que aí foi quando o Alex Ross já tava fazendo as capas da revista, né. Isso. Era muito bacana também. Esse é um título que eu acho que não teve baixos, assim, ele foi até o final... muito bem, como a própria Liga da Justiça, né? Toda aquela fase ali entre o Morrison até o Joe Kelly não teve baixa. Foi tudo muito bem. Aí depois que saiu o Joe Kelly, a gente já falou sobre isso, né? Teve quando a gente falou da Liga do Morrison, quando a gente recebeu aqui o Léo Palmieri, e teve alguns escritores fazendo arcos fechados, mas. E aí não teve tanto uma continuidade até ser relançado como Justice League of America, e aí com o Brett Meltzer escrevendo, que também a gente esperava muito e não foi tudo isso. Aí depois veio o Dwayne McDuffie, a mesma coisa, né? A gente esperava muito e não rolou, né? Não por culpa do McDuffie, mas sim, a gente sabe que foi muita interferência editorial. E aí, desde então, acho que a Liga não teve mais uma coisa assim tão boa quanto teve nessa época aqui, né? Não sei se é o saudosismo me falando ou se é verdade mesmo, né? Mas essa é uma fase da DC que eu sempre gostei muito. É uma época da DC que sempre foi muito... Eu sempre tive muito carinho, que foi justamente ali o comecinho... do que a Panini começou a publicar da DC aqui no Brasil, né? E ressaltando que já tem o volume 2 desse ônibus, né? Eu tô nesse momento aqui fazendo o download dos dois. Na verdade, já tem, pelo menos pelo Guia dos Quadrinhos, já tem um volume 3. Eu não sei se ele foi lançado ou se ele está ou se ele foi só anunciado, mas já tem um volume 3 desse ônibus aqui. Foi lançado agora, em agosto de 2024. Daqui a pouco tá sendo espancado. Ele já pega, já tem muita coisa, aí ele pega alguma coisa também, tem já pega aquela fase do Reino Sombrio, que foi aquele crossover da Sociedade com o título do Hawkman, do Gavião Negro, né, que também era do Jones. É muito bom esse arco, muito bom mesmo essa saga. É quando o Adão Negro toma lá o Kandak, né, de volta, e alguns membros da sociedade vão junto com ele e tal. Era muito bom esse arco mesmo. É um guardar as evidíssimas proporções, é o Guerra Civil da DC, né? É bem guardado as proporções, porque ele ficou muito restrito à sociedade, né? Não envolvia todo o universo DC, né? Sim, fala no conceito de ser um divisor ali de heróis, sim, naquele momento, mas de fato perde em escala no espectro, mas realmente é um excelente gibi. Aliás, é uma fase muito boa da DC que não souberam manter, né? Não souberam seguir adiante ali depois de Coisa Infinita e tal. É sim. Bom, acho que é isso, né, Maurício Dantas? Algo mais a acrescentar? Rapaz, eu gostaria de acrescentar cabelo na cabeça de Anderson Vieira. Eu soube que ele está tentando agendar uma viagem para a Turquia, mas até agora não conseguiu. Ele vai fazer uma cirurgia capilar? Ele vai tirar de baixo e botar em cima? Um transplante capilar. Não sei de onde ele vai conseguir pelos suficientes para isso, mas quem sabe. Olha, pelas últimas fotos que eu vi do nosso Rogério Ceni com doutorado, eu acho que vai desistir. É, né? Essa luta ele já perdeu. Vamos parar que daqui a pouco cai o cabelo da gente também. É verdade. Então venham aí, nossos queridos ouvintes, comentem o que, que vocês acham, do que vocês estão achando dessa minissérie do Wolverine, se tá bacana, se vocês só estão lendo as figuras, se o Hickman já é um ex-escritor em atividade, igual que o Jones é hoje em dia, e falem pra gente o que vocês acham da Sociedade da Justiça do Jones, desse comecinho, que na verdade nem do Jones é, né, do James Robinson, se vocês gostaram da Panini ter lançado logo, relançado logo em formato ônibus, ou se deveria ter vindo em outro formato primeiro. Saga da Sociedade. Seria meu formato ideal, seria esse. Mas se fosse um saga, eu comprava. Até você comprava, né? Não, mas eu gosto da Sociedade, eu falei aqui. Apesar do Jones. Pois é. Pois é. Mas não, mas aqui ele tava bem, ele tava muito bem. Tava, né? Isso. A gente fala de sacanagem, eu falo de sacanagem, mas o cara tava bem sim. Esse é um momento muito bom do Jones. Ele fez muita coisa boa ali, uma cagada e outra, mas fez muita coisa boa sim. É isso. Vocês concordam com a gente, discordam? Venham dizer aí pra gente nos comentários desse post, tanto no site como nas redes sociais do nosso querido Pilha de Bis, do Arte Final e do nosso querido Pilha de Bis. E é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br